Táxi via Pati, Taxi Índia até o ponto de espera, no ponto de espera torre no 8, decimal 95, QNH1020. Pente via Pati, Índia no ponto de espera, 295, ele 20, passageiro 220, 23. 23, autorizado a alinhar e manter pistão no 0. Alinhamento 234, decolado 241, no controle 1208. Tudo bom, pessoal, bom dia. O número 649 autorizado, portão 6, chama táxi. Chamada táxi, o número 649. Estou no zero, vento no 70 graus, no 49. Azul 4234, contato radar na decolagem, mantendo nível de voo 360 via Zipuca. Você, está pegando a esquerda para evitar informações, ok? Vai lá, mano. Rápido aqui. Dois, dois, três, quanto espera por lá? Passarei 2, 2, 3, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Quer manter, 2, 2, 2, 3. 3, 4. Serra Tango, Charles Serra Tango, chama agora o centro Recife na frequência 128.8, ao término 126.0. Papá, Charles, Serra Tango. Solo, Salvador, Marcos do Lima. Metro no 020 é favorizado. Ele vai com o 020, vai ter melhor, vai ter uma melhor. Azul 2723, contato radar na decolagem, submantendo nível de voo 200. Solo, Azul 4234. Só siga azul 4234. Vai seguir essa porra por mais algum momento, depois pode direto Aru. Após os desvios em forma controle, iremos coordenar junto ao centro Recife. A princípio já voar, Jamo. Ok, Jamo, então sem chance, obrigado. Bona 759, chama agora o centro Recife na frequência 251, alterno no 3395. 3395, ou 759, bom dia. Azul, confirma por gentileza? Azul 4981, numa certificação via chegada a ponto, se mantém 4.000 pés, ajuste o altímetro no 020. Salvador, bom dia, 2783. O vento no 8, 0 graus, no 4 mais. Júlio de Goulart, passageiro 2223. Controle, azul 4234. 99 QAP 0301, alterna com fim, gol 1649. 34, prossiga. Continuando, falar para o Recife, por gentileza, Codene, Romeu Fox 018. Azul 4234. autorizado o meu Fox 018. Obrigadão, meu rei. Doutor Salvador, bom dia, passarei 2223. Confirme que este é o meu solo. Estamos da colagem, sub mantendo nível de voo 180 via saída árvore. 180 via árvore, 2223. Papá Romeu Lima, na escuta. Confirme nível solicitado. Nossa, estamos com a cidade 1 no 0, pronto. Boa, 49, autorizado a linha e manter pistão no 0. Autorizado a linha e manter 1 no 0, bom, no 649. Golf autorizado, táxi apostar para par, ajuste no 020. Estou no 649, autorizado, ali ainda vai pistando 0 vento no 70 graus, 129. Autorizado, ainda colada 1-0, voo no 649. Tá, Romeu Lima, pronto, cópia. Romeu Lima, autorizado, Serra November, India Charlie, rota conforme o plano de voo, nível 100, decola da pista 17. Após a decolagem, curva à esquerda na saída Momo, após segue direto rota. Transponder 5440, controle 120, décima 8. 3, voe Elefa. Voe Elefa, 2783. Romeu Lima, cotejamento correto, confirme, parte PAB. Passarei 2223, voe posição árvore. Direto árvore, grato, passarei 2223. Passarei 2223, informe prazo na posição de... 12 horas, meia dúzia de milhas, passando o 090. 223, ciência, de Bruno de Cais. Estou no 649, decolado aos 49, controle 120, décima 8. Controle 208, bom dia, no 649. Já está com o mais bravo no informe, autorizado o táxi a apaixonar para pá, ajuste no 020. 649, contato radar na decolagem, sub mantendo nível de voo 360, via saída da El. Leda, da El, Leda, quanto possível para hoje, Leda, direto? Autorizado Leda, gol no 649. Autorizado, Leda 1 no 649. Darlene de Aroso. Darlene de Aroso estabilizado no ILS. Tem visual com Aroso? Já não. Charlie de Alfa, completo para o procedimento LS X-ray pista na zero, chame todo. 118, decimal 9. 295, minha LS, Charlie de Alfa, obrigado, até já. Autorizado ingresso à porta alinhada para o pistão no 7. Torre, Salvador, bom dia, Charlie de Alta, tá, LS, Delta, Delta, X-ray. Papapa, Charlie de Alta, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 70 graus, 9 nós. Autorizado pouso, confirma, tem alguma aeronave em aproximação com intenção de decolagem na 17? A aeronave ingressando agora na pista 17 para decolagem. Ah, tá sim, tinha intenção de estar fazendo pouso na 17, mas tá no prejudicial para essa prosseguir. Não, e ele é do 10, vai botar visual, tchau, lindo. Charlie de Oscar, passou externo, tem fixo visual no zero. Gente, Charlie de Oscar, autorizado pouso no zero, no 70 graus, 9 nós. Livre pouso no zero, Charlie de Oscar. Azul 4234, chama agora o centro Recife, no 2085, ao término 2545. Conjunto 525, obrigado pela boa, um abraço, um abraço, tchau. Até a posição ali, mas o Logolf. Azul 2783, voe Vitória da Conquista. Voa Vitória da Conquista, 2783. Contando em Salvador, voa na 649. Confirma, né? Azul 2783, Vitória da Conquista. Não é um passarinho do 2223. Azul 2783, Vitória da Conquista. Azul 2783, controle de Vitória da Conquista da presente. Sete. Controle de Salvador, voo na 649. Voo no 649, prossiga. Solicita nível final 280, se possível coordenar pra gente direto pro posto seguro. Sete, aguarde autorização do centro Recife. Recife. Tango Lima, Azul Golfo, autorizada a decolagem, pistão no 7, vento no 50 graus, no 2 nós. Passarelo 223, informa que passou o DR 510. Papa Challenge, eu acho que é sala 5-4, compadre. Papa. Gente, libera a direita, via Delta, chama solo 1219. Livra a direita na Delta, solo 219, check out, obrigado. Metrô 1020, informa estabilizado. Desce a 2000 pés, informa estabilizado, o 498. Romeu, Papai Romeu, Romeu, Romeu. Prossiga, Papai Romeu, Romeu, Romeu. Gente, Romeu, Romeu Lima, autorizado táxi, aposta na Papá. Ajuste no 020. Papá Tava Lima, Zulu Golf, decolador 55, controle 120, decimal 8. Lanzarga Bata. Charlene de Oscar, autorizado táxi via taxi Alfa, reporte antes do taxi Juliette. Alfa vai reportar, congresso de DS, o taxi de Alfa. Lima Zulu Golf, contato radar na decolagem. Sube mantenha 4 mil pés na saída A. Vamos tirar 4 mil pés na A, Lima Zulu Golf. Agulho no 649, na frequência 125-3395. É 125 3395, obrigado. Charlene de Oscar, autorizado Juliette, acompanhe o Pátio Uno, reporte na Taxi Lima. Autorizado Juliette, contornar o Uno, vai reportar, já ingressado na Lima, ou de Charlene de Oscar. Faz um trem, vai. Quando confirma, a torre que está operante já é a nova torre ou vocês ainda não estão na antiga? Não entendi, poderia repetir? A operação da nova torre já tá acontecendo ou ainda estão operando na antiga? Negativo, ainda estamos na antiga. Obrigado. Confirme. Azul 2753, solicita final 160. Charlene de Oscar, autorizado Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, mantém a posição, chame a torre, nono 8, decimal 95. Lima, Mike, Quebec, para ingresso no 7, vai chamar a torre, 1895. Tá aí, ó, obrigado, bom trabalho. Vai. Papa Tango Mike Bravo Uniforme, decolado 58, controle Salvador 120, decimal 8. Mike Bravo Uniforme, chama o controle Salvador 120, decimal 8. Controle Salvador de Papa Tango Mike Bravo Uniforme. Matango, mais trave e uniforme, contato ao radar na decolagem, tudo mantendo de voo 180 via saída coral. 180 via coral, para Matango, mais trave e uniforme. Salvador, bom dia, San 3304, informação Papá. San 3304, certificação via chegada ponto, desse manter a 4 mil pés, ajuste a última, entrou no 020. Confirme na Bonfim. 10, ajuste altimetro 1020. Tem ciência da reclamação, atis? Afirmativo, senhor. Tem que dar papá, Bonfim 1020, estado 4000. Está estabilizado, azul 4981. O 4981, no completo final, chame torre. 198, décima 95. 1895, obrigada, bom dia. Torre de Salvador, bom dia, azul 491, estabilizado na final. Azul 2783, chama o centro Recife, na frequência 251, alterna 133, decimal 95. 251, Romeu Lima, autorizado ingresso à parte aérea por ano, pistão 7. Chame agora o centro Recife na frequência 1251, alterno no 33.95. Chamado 1251, alternando no 33.95, confere. 1251, alterno no 33.95. Passeio 2223. Para cópia, Azul. Azul 2796, autorizado Serra Bravo Juliette Papá, via Golfo 677, nível 190. Decola da pistão no zero, após a decolagem curva à esquerda, na saída Conde. Transponder 5501, controle 120, décima 8. Autorizado 90 para João Pessoa, pela Golfo 677. Decola curva à esquerda, na saída Conde, 5501, transponder, 120, decimal 8, é o controle. 2796, cotejamento correto, chama pronto no pátio 3. Chama na pronto, obrigado, direita. Falou, Salvador, bom dia, Azul 4981, segurando a Foxtrot. Azul 4981, táxi autorizado, via táxi Alfa, Juliette, portão 01. Alfa Juliette para o 01-491. Opa, Romeu Lima, decolado 04, controle 120, décima 8. Bom dia, Romeu Lima. Papá, Romeu Lima, contato radar na decolagem, submantendo 100 via saída MOB. Valeu, mantém a restrição de 3 mil pés na saída? Afirmativo, mantém a restrição, nós temos o tráfego do TAN ou Airbus 320 na chegada MOB, que irá completar com o resultado. Super restrito 3 mil pés. na 6312, a sua indicação via chegada a Mari, décima 060, justo, décima 0020. Via chegada décima 304, tráfego 10 horas, 12 milhas no rumo oeste, cruzando agora 2.500 e acessando até 3.000 pés restritos. Angel Tan 3304, tem o mesmo lixo. Completa via chegada 3304 para 2.000 pés, autorizado LS, ajuste no 020. Afirmativo, completa via para 2.000, autorizado LS, reportaremos estabilizar. Good morning, 229, a clear descending to 4,000 feet, Altimeter 1020. Alright, clear to descend, 4,000 feet, Altimeter 1020 from Altimeter 229. Gracias. pé? Afirmo. Romeu, Romeu Lima, na sua vertical, tráfego 4 mil pés, um R2 320. Seu Lima, já autorizado a acender uma centena. Acendendo a média mão, podemos acender uma centena? Seu irmão, autorizado uma centena. Obrigado. Presente, pode aproveitar, não? Radial 3 a 3, 1 a 7. 3, 1 a 7, está autorizado. Nove 2 mil pés, autorizado ILS, ajuste no 020, reduz para 180 mais, 2199. 2 mil pés, destino para 580, estado no 020, rebaixaria estabilizado, volta 2199. Pessoal, meu bom dia, Gol 9037, informação Quebec. 9037, bom dia, desce para 4 mil pés, via chegada, bom dia. 4 mil, via. 9037. Ajuste 1020 no 020. 1020, obrigado. Flash 1060, chaneadinha 312. É 312, desce para 3 mil pés, ajuste no 020, voa Duna. 3 mil pés, no estado 1020, voa Duna, chaneadinha 312. Estabilizou o ILFX 3 a 10, tá, 3304. Estabilizado o ILFX 3 no DAN 3304. 304, completa final, corre 102.95. 102.95, obrigado, chega a pouco. Limas Zulu Golf, plano cancelado aos 15, frequência livre da descida Limas Zulu Golf. Salvador, bom dia, TAN 3304, participação final e LFX 3, baixo do travô. TAN 3304, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no 0, vento no 80 graus, 15 mais. Livre pouso pistão no 0, TAN 3304. 6312, está seguindo o tráfego 737, 8.5 milhas à frente, reduz velocidade 1809. Reduzindo a 6312. Marking the line is 229, number 3 in approach, reduce speed to 2109. Going to 2109, United in QC9. Estimativo, tráfego da frente agora 7 milhas, 2 mil pés autorizado LF, ajuste no 021. 312. 2 mil autorizado LF, continuará estabilizado, ajustado no 021, no Xené 6312. Paulo, bom dia, gol no 095. No 095, pronto, cópia. Pronto. Gol no 095, autorizado com fins. Via Upezulu 21 no nível 360, decola da pista 10 após a decolagem curva direita na saída Arbor Transição Elefa. Transponder 5504, controle 120, decimal 8. Utilizado 360, Upezulu 21, decolagem 10, curva direita Arbor Transição Elefa. Transponder 5504, controle 1208, voo no 095. Gol na 095, esteja mais correto, chama o pronto, eu estiver aqui também. Boa, muito, bom dia, gol 2199, final 10. Gol 2199, vento no 80 graus, no 5 nós, altímetro 1021, autorizado pouso, pistão no 0. 1021, livre pouso no 0, gol 2199. Bilhete, o TAN 3304. American Airlines 229, clear, descend to 2,000 feet, clear the last report established in the localizer course, at Cemetery 1021. Clear down to 2,000 feet, clear for the ILS, and report established, 1021 in the altimeter for American 229. 9037, desce via Ponte para 2 mil pés, ajuste no 021, autorizado LS, reporta final 9037. Via Ponte para 2 mil, reporta estabilizado no LS 9037. Agora 118.95, completa final 6312. 1-0, passando externo. Xené 6312, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, altímetro 1021. Autorização de pouso, Xené 6312. Papatango Mike Bravo Uniforme. Mike Bravo Uniforme, serviço radar encerrado, mantém o nível 180 e chame Ilhéus agora, 120 décima 1. Chame Ilhéus. 0 décima 9. 219 liberado, ele contou 219. Na 312, autorizado pouso pistão no 0, vento no 70 graus, no 4 mais. Ele pousa a chaneia 6312. Alfa, repassar essa Juliette 219. Para o azul, 2796 para o PAC. 61 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Maceió. Do táxi até o ponto de espera da Piscina 0 via parte 341 e Taxi Índia. No ponto de espera, torre no 8, decimal 95, QNH 10021. Fernando Táxi, pátio 341, Índia, Codular, ponto de espera 118,95, azul 2796. Marcelo Alerta, chama o centro Recife no 26, decimal 85, alternando no 2545. Almeu Lima. Chanel 6312, solo de 23, libera direita via Eco, chama solo em 121, decimal 9. 219, Chanel 6312. Salvador, muito bom dia, Chanel 6312, visando Fox. Na 6312, táxi via Alfa, reporte antes do táxi aí, Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, Xené 6312. Ou 2199, de passagem ao ATR da Azul, após ingresso a Juliette, portão 09. 7, da passagem ao ATR, após 09, gol no 2199. American Peace United, established localizer. Mike on the line is 229, contact now power, 118.95. Put to the tower, American 229. Salvador Tower, American 229er, ILS, runway 10. Mike on the line is 229, clear to land runway 10, wind 170 degrees, 130 knots. Clear to land, runway 10, American 229er. Solo go 1095, bem questionamento no 05. Confirme? Go 1095, puxa adicional, posição 0. 1095, guarde para puxa. Aguarde. Alfa, próxima Juliette, o Xanay 6312. O Xanay 6312, ingresse Juliette, portão 03. Juliette 03, o Xanay 6312. Alô, Salvador, o Azul 4299, centro da Quebec, autorização para Campinas, nível 340. Azul 4299, preparada a Ela da Morte, vai aguarde a cópia. Centro da Ela da Morte, vai aguarde. 1095, autorizado para tiver acionamento, chama táxi. Autorizado, 1095. Chegada bom, 028, alguma possibilidade de bater? Mantenha a via chegada 3859. Direita, na saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5512, controle 120, decimal 8. Autorizado para Campinas 340 via Upper Zulu 10 Fubave. Decola da 10 com curva direita no perfil de saída da El, Leda, Motiva 5512, transponder 120.8 é o controle do 4299. Azul 4299, conteja mais correto, chama pronto para pushback acionamento. Chama pronto para pushback acionamento no portão 1, azul 4299. Ô, Sr. Salvador, bom dia, Gol 9037, estabilizado no ILS. Gol 9037, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, altímetro 1021. 21 no ajuste, continua a aproximação 9037. Azul 2796, é condição de agilizar? Afirmo. Gente, agilizando ali, mantém o 1-0. Ali mantém o 1-0. Marca lá, 29, ground S29, navigate to runway to the right, via taxi Fox Trot and call ground control, 121.9. Via Fox Trot, 121.9 for American 229. Azul 2796, autorizada a decolagem, pistão 0, vento 5 graus, 1-3-9. Autorizada a decolagem, Azul 2796. Bom dia, guarda 08, bom dia, prossiga. 7, Guardião 08, chama para acionamento. Autorizado táxi, afasta na laje, que é o Guardião 08, altímetro 1021. Autorizado 037, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 70 graus, 1-1 nós. Livre pouso, 9037. Azul 2796, decolada 31 no controle, 120, decimal 8. 08, obrigado, senhor. Sara Torre, 98.95, QNH 10021. Norte Índia, Torre 1895, Serginho 0025, ou 0095. Fala, Salvador, muito bom dia, Dan 3179, informação Quebec, Portão 8, Guarulhos 340. Dan 3179, prepara da Eule da Morte, vai aguarde a cópia. Da Eule da Morte, uma guarda no corre, pessoal 3179. Dan 08, partir desse momento vai controlar o voo de volta. 7410, confirma pessoas a bordo e o comandante. O comandante é o capitão Salomão Ferreira, mas a gente já cancela o plano a partir de agora, tá? Confirma? Estamos cancelando o plano a partir de 2 momentos. A gente vai ter que retornar aqui pra trás. 7, então, cancelado, Guardião 08. Eu errigou no 095, ponto de espera dando 0, pronto. Gol no 095, autorizado a Aliane manter pistão no 0. Ali mantendo 0, gol no 095. Gol 9037, solo aos 32, libera a direita via Fox, chama o solo 121, ritmo ao 9. Sol 9, na Fox, obrigado, bom dia. Tchutchunina, approve the taxi, Juliet Gate 11. Ok, Juliet to Gate 11 for American 229. Bom dia, voo 937 na Fox, na 350. O 9037, táxi autorizado via taxi Alfa Juliette, remota 12 no Pat 1. Alfa Juliette, remota 12 no Pat 1, voo 9037. 3179, pronto cópia? Pronto cópia, da 3179. 3179 autorizado, Guarulhos via UP do 10 Taubaté, nível 320. Decola da pista no zero, após a decolagem curva à direita na saída da Eulida Motiva. Transponder 55 no 1, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 320, meio persolou 10. Decola da pista 10 com curva à direita, perfil da Eulida Motiva. O transponder 5511 e o controle 1208 da 3179. Tá 3179, com o atendimento correto, chama pronto, pushback, 1095, decolado aos 34, controle 120, decimal 8. 1208, vou no 095. Bom dia. Controle, bom dia, voo no 095, passa 1600 na Arvorelha. Controle, Salvador, bom dia, voo no 095, passa 2000 na saída Arvore. Bom dia, no 095, sobe 360, via saída Arvore, transição Alerta Vigilância. Solo 360, Árvore Elétrica, no 095. Para pushback acionamento no portão 1, azul 4299. Azul 4299, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama para o táxi 4299. Romeu Bravo, você confirma parte de pista que decola? Confirme nível solicitado? Guarde cópia. Para o puxa estacionamento portão 8, da 3179. Autorizado, portão 08, chamada. Já fui no 8. Autorizado por estacionamento, chamada táxi, seu 3179. Oficial Alfa, Destra 2010, autorizado ILS, reajuste no 021. Brasil, Alfa, Trave ILS, no ponto final. Planeamento 311 na via chegada, desce para 4.000 pés, ajuste no 021. Desce via 4.021. 3859, completa o sinal ILS, chama a torre agora, 118.95, 3859. 98, pessoal 95, 3859, bom dia. Bom dia. Salvador, 3859, continua a aproximação, reporte marcada externa, transposto baixado e travado, altímetro 10.